seu cheiro impregnado na minha roupa. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você deu mole e o coração entrou na forca. A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida, mas desandou com sua ligação perdida. Fábio Braga, Alex Pop e o Thiago Mar. Vamos curtir no poderoso dragão, que ressurgiu da cinza de um coração ferido. E agora vai dominar seu território. Se preparem pra sentir emoção no poderoso dragão que viveu. Alô, DJ Cantor, Elias Batidão, Jesse Oliveira. Embriagado e o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você deu mole e o coração entrou na forca. A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida, mas desandou com sua ligação perdida. Fábio Braga, Alex Pop e o Thiago Mar. Vamos curtir no poderoso dragão, que ressurgiu da cinza de um coração ferido. E agora vai dominar seu território. Se preparem pra sentir emoção. Vamos curtir no poderoso dragão. Divisão não tem pra ninguém, não. E no comando de DJs Fábio Braga, Alex Pop e o Thiago Mar. Vamos curtir no poderoso dragão, que ressurgiu da cinza de um coração.